ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM até às 14 horas, sempre com a sua participação pelo 991-248325 ou 992042222. Hoje teremos aqui o Denis Augusto, cantor de Mococa, o Fernando Venance, que faz parte do grupo católico Revolução, lá de Guaxupé, mas também tem grupo Revolução aqui em Guaranés e em Monte Santo de Minas. Vou conversar daqui a pouquinho também com o Leandro Araújo. O Leandro Araújo, ele é bacharel em Educação Física, é de Monte Santo de Minas, vai estar falando sobre os benefícios do exercício no hipertenso e também no diabético. Então fique ligado que o programa de hoje vai ser muito bacana e começa muitíssimo bem com o Marcos Alexandre Costa Buled, secretário municipal de Cultura, Esporte e Turismo de Guaxupé. Vamos falar sobre Carnaval 2017, mas é claro, também vamos falar sobre esporte, sobre turismo, tudo o que envolve esta pasta extremamente importante para Guaxupé. Meu amigo Marcos Buled, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Antônio Cláudio, bom dia, ouvintes da Pássaro da Ilha, é um prazer novamente estar aqui na Guaranésia, falando para a região e para, como você disse, falar de carnaval, falar de esporte, falar de turismo. Vamos compartilhar um bate-papo aí. É isso daí, vai ser um bate-papo muito interessante. Carnaval já está tudo prontinho, tudo redondinho, né? Divulgação já foi divulgada e a programação no dia 31, foi? Isso. Final do mês passado. Isso, né? Isso. Como... Ano passado já seria exagero, né? No final do mês passado, né? Isso, Antônio Cláudio. A gente faz o quê? Umas 3 semanas que a gente fez a divulgação. É, o carnaval está pronto, né? É, agora são só as questões mesmo de execução, né? Chegada de palco, som, iluminação, a estrutura, né? Deixar a estrutura pronta para que o carnaval possa ocorrer. É, no ano passado a gente não teve, né, os grandes shows, né? E o carnaval de Guaxupé até o ano passado era conhecido como o grande carnaval, né, de Minas Gerais. Isso. Carnaval gratuito. É um recomeço isso? Eu acho que é um recomeço, o Antônio Cláudio. É o que a gente comentou ontem na reunião que nós tivemos com o pessoal de segurança, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros. É... Nós tínhamos, quando nós assumimos em 13, o Jarbinhas fez um projeto da gente revitalizar o carnaval no sentido também de pensar no turismo. Aí nós começamos, né, uma estruturação, em 14 ganhamos, né, o título do site UOL como maior carnaval gratuito, em 15 fizemos um grande carnaval, acho que foi o maior que nós já tivemos, né, em quantidade de público, em shows de renome. Aí 16... Quando entregamos o projeto para o Jarbinhas em 15, no fim de 2015 para 2016, ele já falou: olha, Buled, a perspectiva financeira que a gente está recebendo é de uma queda de arrecadação muito brusca, talvez não vamos fazer shows em 2016. E isso se confirmou, tanto que aí nós fizemos só as escolas de samba em 2016, matinê para as crianças, e tanto se confirmou que Guaxupé acabou sendo uma das poucas das cidades da região que conseguiu equilibrar as contas, pagar funcionário, fornecedor, e ele acabou com isso, de uma certa maneira, tendo a sua reeleição. É, quando da vitória, no fim de outubro, a gente já apresentou um pré-projeto. E fica muito claro que é um recomeço, né? Mas acredito eu, Antônio Cláudio, que nós não teremos mais, ou neste momento, os municípios não têm mais condição de fazer um carnaval igual nós fizemos em 2015, né? Com shows de renome. O carnaval que nós estamos fazendo esse ano, ele é um terço dos custos do que nós fizemos em 2015. E nós vamos conseguir agregar e agradar a cidade. Até os próprios shows, né? As bandas caíram o valor, né? Sim. Por exemplo, nós estamos trazendo... quando a gente definiu que nós sairíamos dessa concepção do maior carnaval gratuito, e aí em outubro a gente começou a fazer uma análise de qual a linha do carnaval que a gente ia seguir, e quando nós chegamos, né, no 100 anos do samba, e é o que a gente vai estar trabalhando nesse carnaval, a gente foi fazer uma pesquisa de mercado. Curiosidade, né? Mesmo sabendo que nós não iríamos trazer. E caiu consideravelmente os valores da linha de shows. Crise. Até para todo mundo tem pra crise, todo, né? Todo mundo, claro. Inclusive para as bandas aí que estão correndo atrás de prefeituras, né? Porque o que sobrou para eles É a prefeitura, sim, né? Sim, é a prefeitura, né? É, tem, quer dizer, os shows, as exposições agropecuárias continuam existindo, as de renome. Até elas, as menores, né? As festas agropecuárias, até elas também tiveram um baque. É. E aí sobrevive Guaxupé, Expo Agro, Jaguariúna, Barretos, mas até as outras também. E aí acaba refletindo para todo mundo, né? O departamento estava num ritmo, a secretaria estava num ritmo bacana com a questão do carnaval. O ano passado a gente não teve aquele grande carnaval. O que a gente pode esperar desse carnaval agora? É uma retomada de ritmo? A gente pode esperar? Não. Se a gente pode esperar um carnaval. Ainda ontem, né, na reunião que nós tivemos, ficou muito claro isso. A questão da organização, a marca da gestão do Jarbinhas de organização de evento, ela continua a mesma. A concepção de segurança, de banheiro químico, de gradil, a preocupação com toda essa fase, independente se os shows são de renome local e regional ou de renome nacional, ela continua a mesma. Então, as pessoas de Guaxupé, o cidadão de Guaxupé e da região, eles vão, a partir das 15 horas até as 4 horas da manhã, ter o circuito de carnaval, vão ter marchinha, vai ter roda de samba, vai ter show no palco. A diferença é que você não vai ter show de renome de grande expressão no palco, mas a organização e a preocupação com quem está lá, ela continua a mesma. Continua a mesma. A questão de segurança sempre é muito preocupante, sim, né, Marcos? Sim. Inclusive, Guaxupé, eu acho que em 2015, que teve uns problemas, sim, né? Sim. Ficou marcado isso. Sim, sim. Essa preocupação tem... continua e persiste, né? Ontem a Guaxupé ela está com o major novo, o major Afrânio, e ele conversando ontem na reunião, ele deixou muito claro que o carnaval, o problema do carnaval, dos grandes eventos, não é enquanto o evento acontece. É a hora que o palco desliga e o cidadão está saindo do evento e está indo para a sua casa. Essa trajetória da volta, que é onde acontece o problema maior. Então a gente tem essa preocupação, né? Para que tudo ocorra muito bem. A gente vai ter quase 100 seguranças, 20 brigadistas, o apoio da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro, duas ambulâncias, com médico, com desfibrilador. Então toda a estrutura é a mesma se tivesse um show de renome extremamente nacional ou os shows que nós vamos ter em Guaxupé. Os shows que vocês estão trazendo para Guaxupé esse ano é de nome. Sim, né? Quando a gente chegou nos 100 anos do samba, na história dos 100 anos do samba, que foi em 2016, isso, novembro de 16, o primeiro carnaval é fevereiro de 1917, né? Então, assim, muitos comemoraram quando em 1916 criaram a música, né? Exatamente, mas originalmente o primeiro carnaval foi de samba foi em 1917. Quando a gente chegou nessa concepção que nós trabalharíamos samba, a gente tinha duas vertentes. A primeira é fazer com que os artistas de Guaxupé, através do projeto, né, do edital do Fundo de Cultura, a região e Guaxupé é muito raizada com sertanejo. Então nós tínhamos a preocupação desse nicho, desse público, entender que eu não poderia pôr no palco um cantor que vai tocar aquele sertanejo de baixa rotação, muito melódico, que é o que a gente não queria. Então no edital a gente propôs que 90% do seu repertório fosse carnaval, samba carnaval. E eles entenderam e eles apresentaram toda essa concepção. Então a gente vai ver artistas como João Paulo Molim, Lucas Félix, que são sertanejo, sim, mas eles vão vir com uma pegada diferente, tá? Ainda eu aprendi, por exemplo, na reunião que a gente teve com os artistas, que o Wesley Safadão não é sertanejo, ele é a rocha. Eu falei, ó, então pra mim, tá? Vamos por essa coisa. Sucesso no segmento sertanejo. Exatamente. Mas vem lá do Nordeste. Exatamente. Né? E aí, quando a gente vai buscar os shows, a gente conseguiu o primeiro, a grata surpresa. Fomos fazer uma pesquisa, quanto custaria trazer a velha guarda da Mangueira, o show, né, da bateria. Era um preço que era condizente para nós. Então, vamos trazer. Aí a gente começou a estruturar a linha de samba. A partir do tema, Homem de Lata, que é conhecido, muito conhecido na região, ele vem com aquela concepção de ritmo, são 15 ritmistas, repercussionistas, né? E que muito estilo monobloco. Os Men é a pegada, que é uma linha de micareta que a gente precisa, né, para atender um público jovem ali, e o Batuque do Bem, que é a concepção do monobloco, é a banda que está surgindo, talvez, para fazer o segmento do Homem de Lata. Ficou uma grade super legal dentro da concepção samba. Vamos ter um tablado que a gente denominou palco do samba, em que nós vamos ter roda de samba. Então, assim, quem for a Guaxupé ou quem estiver em Guaxupé vai ver samba. Os sambistas de Guaxupé serão valorizados? Serão valorizados nessa roda de samba. E eles estão muito felizes a ponto de dizer, no dia que a gente fez a reunião com os artistas que passaram no projeto do edital, que pela primeira vez o samba, né, terá vez, porque ficou muito claro, a gente quer samba no carnaval, né? Por que é tão difícil valorizar o artista local, Marcos Bled? É porque o artista local, talvez, ele próprio não se dê o valor que ele tem? Eu acho que o artista local, talvez, e aí o local eu digo para cada cidade, sim, né? Não sim. Só os de Guaxupé. Ele precisa entender que hoje tem a rede social, que é fundamental, mas ele tem que estar conectado a vários setores. E aí, talvez, o artista local, ele não consegue, por exemplo, entender um exemplo. Edital. Existe o edital que nós fazemos do Fundo Municipal de Cultura, mas existe edital que sai do Estado, edital do Ministério de Secretaria de Cultura, que um cantor pode entrar. A Lei Rouanet, né? Enfim. Sim. E aí eu acho que o staff do artista local, ele é pequeno e talvez ainda ele não consiga entender. Staff. Exatamente. E talvez aí seja o problema, né? Montar... Mas aí não seria a responsabilidade da secretaria? Não. De fazer essa ponte ou não? Eu vou te dar um exemplo. Em 2013, quando a gente fez o primeiro edital na nossa gestão para carnaval, os projetos apresentados era de baixíssima qualidade. E aí, é o quinto carnaval. Se eu te mostrar o nível e a qualidade do projeto de um mesmo artista, então a gente conseguiu mostrar a ele a importância de ele você entendeu, né? Entender, né, que não adianta você ter 1.500 fotos do teu show, mas se você não souber transportar isso para um projeto, né? Não adianta você ser um cantor de expressão de nome local, que acaba cantando na região, mas se você não conseguir vender. Você pode ser ótimo na rede social, ter 1.000 seguidores, mas para você ser contratado, você tem que ter todo então, uma parte burocrática. Então não é que falte profissionalismo, falta talvez essa estrutura por trás dos bastidores. O Guaxupé se notabiliza aí pelo carnaval, o aniversário da cidade, grandes shows, e também o final do ano, né? O Natal de Luz. E fora desse período? Como é que está a valorização desses artistas? Nós temos muita, muita programação. A gente tem o projeto Cultura e Esporte pela Cidade, que foi um projeto do Jarbinhas, que é levar ações de cultura e esporte para a camada periférica da cidade que não tem acesso. Ele volta agora após carnaval com uma remodelagem, uma roupagem nova de coisas que nós vimos que tem que melhorar dentro de 4 anos de trabalho. É o que o Jarbinhas sempre diz. As pessoas podem ser as mesmas, mas é uma outra gestão. A linha de trabalho continua a mesma, mas você dá uma roupagem nova ao que você viu que a gente também erra, né? Então a gente tem o Cultura e Esporte pela Cidade, nós temos muita parceria com muitas entidades, a gente teve essa semana reunião com os artesões, então a gente está retomando um projeto do artesanato de Guaxupé, a gente teve reunião com o pessoal do teatro, vamos iniciar um trabalho de uma escola de teatro através do marco regulatório, tem a semana literária, tem ações de coral, vamos retomar uma escola de fanfarra, que era um projeto do Jarbinha, de ter o ensino da fanfarra junto com desenvolvimento social, porque aí você consegue pegar a camada daquela criança problemática para poder ter uma linha de educação. Então tem muita coisa que no dia a dia a gente trabalha na cultura, mas que aparece em eventos, né? Que parecem os grandes eventos. Os grandes eventos. Uma coisa que a gente valorizou muito e que nós já tivemos reunião com o Conselho do Patrimônio Histórico, e o Jarbinha não abre mão, é a questão patrimonial. Entender o patrimônio cultural de Guaxupé, e hoje são 14 bens tombados, como uma ação que pode reverter turismo. A gente tem o ICMS turístico que dá o retorno em questão financeira, na manutenção dos prédios públicos, mas ele pode ser um pouco mais trazendo turismo dentro desse segmento. Então o dia a dia da cultura, ele não é Eu digo assim, Antônio Cláudio, a Secretaria de Cultura e de todas as cidades, ela não pode ser vista como uma secretaria de evento. Sim. Ela é uma secretaria que tem muita coisa por trás para trabalho. Só que ela aparece no evento. É. Isso é muito claro, né? É o que sempre aparece. É o que sempre aparece. É, nos grandes eventos. O ano passado, eu me lembro que foi falado que foi feita uma economia de 600 mil, me parece. Foi quando... Isso. Do carnaval, que a gente fez só dos desfiles, foi um montante em torno de 600 mil que a gente conseguiu equilibrar e foi o que a gente conseguiu manter. Aí nós tivemos o Natal de Luz, nós tivemos o aniversário da cidade, o cumprimento de todos os projetos. Nós trouxemos, e se você entender que a Secretaria Cultura, Esporte e Turismo são dois diretores, um de cultura e um de esporte, mas gerido por uma mesma pessoa que tem a sua dotação orçamentária. Nós tivemos esse A menor no carnaval, mas eu trouxe duas finais de Joju e Jojuninho, né? Então a gente sediou quase 1000 pessoas em Guaxupé em 5 dias. Trouxemos a Taça BH. Então eu não posso só preocupar financeiramente com a cultura. Você tem que planejar pensando, você tem turismo e você também tem esporte. Vai ter espaço, vai ter orçamento para esses outros eventos? O Jarbinhas não abre mão do esporte, né? Você não pode falar para ele assim, vamos tirar um real daqui, de maneira nenhuma. A gente não saiu do 35º lugar pro terceiro hoje num ranking de 40 em 4 anos de trabalho e falar assim, vamos parar o esporte e começar do zero. E os 600 mil que foram economizados no ano passado, foram gastos em que lugar? Nessas ações que eu tô te passando, então, né? Então esse ano tá sobrando grana, Alain Gostin. Não, tá sobrando não. A Elaine vai realizar o carnaval, fala, vai dar pra fazer isso tudo, mano. Só se você pensar, por exemplo, que o ano passado o carnaval ficou em algo de 100 mil reais e esse ano ele tem um orçamento a trabalhar de 350, 341, é que ainda não fechou as licitações. Então você já tem aí 240 em relação a 15, né? Você tem um Natal de Luz que nós vamos dar uma roupa nova a ele, né? Então eu tenho um projeto que ficou em 240 o ano passado do Natal, que vem totalmente remodelado. E tem todas essas questões de incentivo ao marco regulatório e às entidades dessas parcerias que a gente vai firmar. Conte aqui um segredo pra gente. No ano passado, quando teve a notícia, vamos cancelar aqui os grandes shows do carnaval guaxupiano, por algum momento passou na cabeça de vocês que isso poderia trazer algum risco para a eleição do Jarbinha? Porque isso evidente que trouxe um prejuízo para a campanha. Então eu vou contar um segredo. Por favor, é isso que nós tivemos uma reunião, eu, Arthur e o Jarbinhas, sobre. O Paulo estava junto, sobre o não trazer show de renome, tá? Eu acho que o Paulo estava junto também nessa reunião. E o Arthur foi muito claro ao Jarbinhas: um grande político, um grande administrador, sabe o ônus e o bônus. Ele sabia que nós corríamos o risco da crítica, mas ele sabia que estava sendo feito por uma causa que era equilibrar as contas, manter as contas para poder terminar o ano. E ele estava certo, né? Você brigou, bateu muito perto? Não, existe uma questão muito clara na gestão dele, que é assim, as pessoas entendem, ou eu acho que essa visão mudou, que o Jarbinhas era uma pessoa centralizadora, muito ao contrário. Ele dá carta branca a todo o secretariado para trabalhar. Ele perguntou, Buled, eu penso em não fazer shows. Qual a sua opinião? Foi colocado tudo na mesa, muito claro, a palavra final é do comandante, ele comanda. A hora que ele falou assim, penso em não fazer por causa disso, você segue adiante? Fizemos, Antônio Cláudio, eu, Angélica, Cassiano, Paulo, a minha equipe, a equipe de cultura, o maior carnaval que nós podíamos ter feito em 2016. E não arrependo de nada. Se ele falasse assim, não vai ter carnaval, eu tô dentro junto, porque ele sabe apresentar o porquê. Beleza. Essa é a diferença de um grande líder. Intervalo comercial e voltamos já, continuando esse bate-papo com Marcos Buled, aqui no programa Expresso deste sábado. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Expresso. O seu programa de sábado. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM até às 14 horas. Grade de programação aí do Carnaval 2017 em Guaxupé. 100 anos de samba. Sexta-feira tem show do DJ Elisei, né, Marcos? Elisei? Isso, isso. E Dona Banda, além da, do João Paulo Molim, na abertura oficial. Isso na sexta, dia 24. No sábado, dia 25, tem o palco do samba, que o Marcos já falou. Roda de samba com Evolução Samba. Bateria das escolas de samba, tem desfile dos blocos a partir das 20h e à meia-noite no palco principal Maurício Fará e os Men. No domingo tem no coreto, né, o Khaled Kuri, no coreto Khaled Kuri tem matinê, marchinhas com a Corporação Musical. Isso. Santa Bárbara. Pessoal de Guaranésia sempre dá um show lá em Guaxupé, né? Graças a Deus, eles estão lá sempre com a gente, é o quinto ano que eles estão lá fazendo a matinê das crianças. Bacana demais. Tem recreação com grupo teatral Tramas e Dramas, volta no ano passado também teve, né? Todo, faz 5 anos eles fazem a parte de animação. Às 18h30 tem Lamba Aeróbica do Espaço, às 20h desfile das escolas de samba, isso no domingo, dia 26. À meia-noite, a partir da meia-noite, Velha Guarda, show da bateria da Mangueira e Batuque do Bem. Na segunda-feira, das 17 até as 20 horas, tem palco do samba, com roda de samba, com o Carlão e sua turma. Carlão. Lá do Cativa Estrela, bateria da escola de samba, bloco do espaço. Aí vem o desfile dos blocos, né? Às 20h. À meia-noite, grupo Tokitô e Homem de Lata. Na terça-feira, dia 28, tem marchinhas com o pessoal da Corporação Santa Bárbara. É, o teatral de novo, né? O Tramas e Dramas, Lamba Aeróbica, desfile de blocos das escolas de samba nesse dia e shows do DJ Elisei e Lucas Félix. Tudo isso vai estar acontecendo no Carnaval 2017 de Guaxupé e agora o patrão tá na linha. É. Vamos ver o que, que o Jardins vai estar falando. Jardins, bom dia. Bom dia, Antônio Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes da rádio Pássaro da Ilha. É um prazer estar com vocês aí. Eu fiz questão de entrar só para desejar para todos um ótimo carnaval. O Led deve estar falando muito disso. Falar do orgulho que eu tenho da minha equipe, do Led, do trabalho que ele faz à frente da, da cultura. Um orgulho muito grande de toda a equipe, da Angélica, do Cassiano, do José, da Dona Isabel. Uma equipe muito unida que está fazendo com resultados um ótimo trabalho por Guaxupé, pela nossa região. E eu tenho certeza que esse carnaval em Guaxupé vai ser um carnaval que a família vai poder usufruir bastante, vai poder, com alegria, estar na Avenida Cantigueiro do Vale. Toda a família vai ter para todas as idades, desde da criança no coreto, que vai ter as marchinhas para a gente dançar. Então, estou muito feliz com isso, Antônio Cláudio, muito feliz com tudo que aconteceu. Sou muito grato ao povo de Guaxupé por ter me reeleito, me dado a chance de fazer um trabalho, continuar um trabalho mais por 4 anos, não no continuismo, mas acima de tudo em um projeto feito para essa cidade, Antônio Cláudio. Jardins, o senhor poderia ter esse ano simplesmente cancelado esses shows para economizar, né? Para ser esse dinheiro ser gasto em outras áreas, inclusive na própria cultura, né? Porque o ano passado, que foi um ano que o senhor corria um risco muito grande em cancelar o carnaval, o senhor teve essa coragem e acabou cancelando os grandes shows. Por que esse ano fazer o carnaval, já que a crise não passou? Não sei se em Guaxupé a crise passou, mas nas outras cidades parece que não. A crise não passou em nenhum dos lugares do Brasil. Nós estamos vendo o que está acontecendo. O Brasil, o Estado brasileiro, infelizmente, passa por uma crise. Primeira, moral. Segunda, financeira. E Guaxupé não está fora do Brasil, Guaxupé está dentro do Brasil. Mas eu tive, como você disse a palavra, coragem do ano passado, no ano eleitoral, de fazer o cancelamento do carnaval da forma que nós fizemos, um carnaval econômico, um carnaval com os artistas da região que trabalharam e trabalharam muito bem. Eu tenho que agradecer a todos os artistas que estiveram presentes, mas acima de tudo com muita responsabilidade. A palavra é responsabilidade, pelo dinheiro público, e saber que naquele momento que nós precisávamos fazer era servir a população, principalmente, primeiro para mim, é a educação. E junto com a educação vem a área da saúde. E nós fizemos isso, o povo de Guaxupé reconheceu essa responsabilidade na gente e nos elegeu para um mandato mais de 4 anos à frente da Prefeitura de Guaxupé. Então a responsabilidade, ela sempre é colocada em primeiro lugar, João Cláudio. Perfeito, Jarbinhas, queria agradecer muito aí a sua ligação, espero em breve o senhor aqui no programa novamente, viu? O dia que você quiser, Antônio Cláudio, é um prazer muito grande sempre estar aí. Eu sempre digo para todo o pessoal que a sua entrevista é uma entrevista muito boa de fazer, porque você nos coloca perguntas objetivas, com respostas objetivas, e a gente tem que ter o cuidado para não errar dentro do seu programa. Eu queria convidar toda a região para estar presente no nosso carnaval. O carnaval vai ser um carnaval muito bacana em Guaxupé, um carnaval com segurança acima de tudo, que o que as pessoas querem é segurança, e nós estamos com uma segurança bastante grande. Recebemos agora a presença de um novo major na nossa cidade, um major que está fazendo um trabalho fantástico, já estive reunido com ele, com a Polícia Militar, falando o que nós precisamos para Guaxupé. Nós queremos trazer segurança para Guaxupé, estamos priorizando isso, sabemos que a região passa por um problema de segurança muito grande, como eu falei agora há pouco, o estado passa por uma crise muito grande, uma crise moral e financeira bastante grande. A gente espera que a nossa região, e eu agora como presidente da MOG, tenha uma responsabilidade muito grande de dirigir os trabalhos da MOG, exigir do governo estadual, que é direito do povo da nossa região, porque a nossa região é uma região privilegiada, que contribui muito financeiramente com o estado, que paga seus impostos em dia, o cidadão é um cidadão que contribui com o estado, e eu à frente da MOG agora, eu tenho uma responsabilidade muito grande e vou cobrar do governo estadual a questão da segurança pública para nós. Segurança pública, para mim, é uma das prioridades agora no nosso governo. A questão da Secretaria de Ação Social também é uma grande prioridade. Então, Antônio Cláudio, nós estamos muito focados no que nós queremos, nos nossos objetivos, para que faça a nossa região, toda a nossa região, ser de fato uma região aonde traga conforto, traga para todos trabalho, traga para todos uma qualidade de vida, acima de tudo, benéfica ao povo da nossa região. O senhor está falando muito da região, né, Jarbinhas? Muito, muito. É. Eu amo essa região, Antônio Cláudio. Sim. Essa região fez tudo pela minha vida, Guaxupé fez tudo pela minha vida. Guaxupé me deu tudo que eu tenho. Quando eu falo isso, já falei no seu microfone, já. Eu não estou falando de nada de parte financeira, absolutamente nada. Isso são consequências do seu trabalho, são consequências de 37 anos meu de luta. Eu tenho 49, 12 anos eu comecei a trabalhar, matei porco, vendi barrigada de porco na cabeça lá na rua de São Paulo, Nova Resende. Questão financeira está fora de foco, mas a região me deu muito, me deu minha família, me deu todos os amigos que eu tenho. Todas as pessoas que eu amo estão aqui na minha cidade, estão na minha região, os amigos que eu tenho. Sou muito respeitado na região e eu acredito que nós podemos fazer, através da MOG, um grande trabalho pela região, fazendo com que as prefeituras da região possam usufruir do poderio que a MOG tem, que é muito grande, são 250 mil pessoas ao entorno da MOG, e essa MOG tem que ser muito respeitada pelo governo estadual e federal também, Antônio Cláudio. E é esse o meu trabalho à frente da MOG. Até 2018, prefeito, depois? Deus conduz todas as coisas no momento certo. Eu sempre digo, Antônio Cláudio, que existe o tempo do homem e o tempo de Deus. Eu estou para o tempo de Deus. O tempo de homem, os homens da terra, as mulheres da terra já me deram, que foi a recondução para os trabalhos da Prefeitura de Guaxupé. E o tempo de Deus vai dizer o que tem que ser feito dali para frente. 2018, Deus vai reservar todos os trabalhos. Eu estou a trabalho do povo da região. Coloquei as minhas empresas de lado, deixei meus negócios de lado. A minha família está entendendo muito bem o momento que eu estou vivendo. Sou muito grato à minha família. Sou homem público hoje, sou um homem, graças a Deus, muito respeitado na região, graças a bom Deus, por tudo aquilo que eu construí, por tudo aquilo que eu fiz, por todo o trabalho que foi realizado. E se a região entender algo que eu posso servir a região, eu estou à disposição. Perfeito, Jarbinhas, está muito, a resposta acho que foi muito clara. Não era a questão agora, mas tem um ouvinte aqui perguntando, Jarbinhas, e não é a primeira vez que essa ouvinte pergunta, todos os vereadores que passaram por aqui no programa, essa ouvinte perguntou a respeito do Conquista, acho que é loteamento Conquista, né? Como é que está o planejamento para entregar lá? Entrega antes de 2018 ou vai deixar para o próximo? Claro, não, aí é absoluto, entregamos, se Deus nos permitir, agora em julho, já fiz a licitação do asfalto. O asfalto ficou em 1.200.000 reais, já tenho dinheiro para pagar o asfalto, a parte do asfalto, a parte da iluminação, que é responsabilidade e dever da CEMIG em conduzir a questão da iluminação. Tem o dinheiro para o asfalto, a Copasa está fazendo o serviço final dela, da parte de encabeçamento da parte de água e esgoto. A Copasa está terminando esse serviço, que eu acredito que termina dentro de 45 dias. A parte do asfalto vem em cima, vou entregar um loteamento maravilhoso para 387 famílias que sonham com sua casa própria, que sonham com seu terreno, para essas famílias merecidas, feitas dentro de um processo lícito, de um processo transparente, e as pessoas estão honrando com pagamento junto à EMURB. Eu sou grato a essas pessoas e nós vamos entregar todo o loteamento pronto, se Deus assim nos permitir, até agosto desse ano. Perfeito, Jarbinhas, um grande abraço. Grande abraço. Buled, Deus lhe pague a tudo que aquilo que você constrói à frente da Secretaria de Cultura. Um abraço aí pro Paulo. E sou muito grato ao povo de Guaxupé por tudo aquilo que me deu a condição e a responsabilidade para tocar esse município, essa região, à frente da MOG. Eu agradeço todos os prefeitos que me conduziram como presidente da MOG. Grande abraço, fique com Deus. Aqui somos felizes, aqui nós temos fé. Grande abraço, Deus. Um abraço, Jarbinhas. Bom, o patrão está animado aí pro carnaval, né, Marcos? Graças a Deus. Eu que tenho que agradecer poder trabalhar com uma pessoa dessa. E ele esqueceu de falar. Existem pequenos detalhes que só o dia a dia de uma gestão. Eu estava escutando ele falar e estava com o Paulo aqui. Existem detalhes no dia a dia de uma gestão que as pessoas não sabem. Por exemplo, na programação do carnaval, no pré-projeto do carnaval, ele chegou a mim e disse assim: eu quero uma atenção especial aos ambulantes. Buled, eu quero uma atenção especial aos ambulantes. Aí a gente pensou, pesquisou junto com obra, junto com fiscalização, junto com a Elaine da Finanças, aí a gente conseguiu estruturar um espaço que vai ser no estacionamento do Parque da Mogiana. Nós vamos colocar tenda, então eles vão ter cobertura, então quem estiver se alimentando, caso chova, caso não chova, vai ter luz, vai ter iluminação, três tendas 10 por 10, a conversa com a polícia militar, vai ter policiamento, vai ter segurança, tem o banheiro, enfim. Ele pensa nos mínimos detalhes. Pode, num determinado momento, não sair da maneira que se planejou. Ou depois a gente vai fazer o feedback da ação. Mas existem pequenos detalhes que tudo passa na mão de um grande gestor. A Gorete, aqui de Guaranésia. Bom dia, Antônio Cláudio. Manda um abraço aí pro Marquinhos Buled. Minha mãe é a Denise que tá falando, né? Minha mãe trabalhou 15 anos com ele. Admira Gorete. Muito o trabalho dele. Tudo que ele fez, faz com empenho, faz com dedicação. Parabéns. Obrigado, Gorete. Denise. Manda um abraço pra Gorete. A gente trabalhou 15 anos juntos lá no Colégio Objetivo. Uma grande amiga, grande parceira. Cultura, o esporte e turismo. Qual evoluiu mais nesse seu período aí à frente da secretaria? Nossa, difícil de falar essa pergunta, Antônio Cláudio. Eu acho que acho que o turismo, tá? Não aparece. Aparece. No Natal do Amor. Ele aparece em todas. O turismo são todas ações. Sim. Turismo não é uma fonte palpável, tá. Ela é uma fonte que você não consegue. Quando entendeu? A gente fala em turismo, a gente pensa em viagens e tal. Mas beleza, perfeito. Entendeu? Perfeito. Turismo, perfeito. Porque mudou-se a concepção, né? Então, quando você retoma o Montanhas Cafeeiras. E aí você traz o turismo. Quando você... Eu apresentei ao Jarbinhas ontem a Codemig, que é um braço da Secretaria do Estado, lança edital e a gente faz edital para o segundo Festival Gastronômico Turismo. Quando você vai fazer faz um edital sobre trekking, ações de mountain bike nas fazendas, turismo. Quando você faz uma parceria com a Estação Café para trazer ações de mountain bike, aí você incentiva o ciclismo da cidade e você consegue trazer 300 pessoas para cá. No aniversário da cidade nós vamos ter duas etapas de mountain bike do Campeonato Mineiro, turismo. Quando você faz um carnaval, turismo. Quando você faz Natal de Luz, turismo. Quando você traz Taça BH, turismo. Você deixa o nome, você elevou o nome de Guaxupé e colocou o nome de Guaxupé onde ele tem que estar. Guaxupé tem que ser polo regional de todas as ações. Guaxupé tem que aparecer no cenário nacional. A cultura e o esporte, ela tem a raiz delas, né? Elas cresceram. Você pegar o esporte do 35º para um terceiro lugar, cresceu, né? A cultura, com todas as ações, fazer um projeto Natal de Luz, entendeu? Mas O turismo, ele passou a ser visto pela nossa gestão como um viés, tanto que no organograma que está sendo enviado na nova reestruturação que o IBAN fez, que o Jarbinhas pediu e que vai enviar à Câmara, ele virou e falou: tem a janela, tem o nome turismo, eu quero um diretor de turismo, porque você tem muita ação para ser feita. Então eu acho que o turismo, ele engloba a cultura e o esporte nessa pergunta que você fez: qual mais cresceu? Turismo. Eu penso que sim. É. Tá. Bacana demais. Marcos, tempo tá no fim, já acabou, né? A gente quer agradecer muito aí a sua participação mais uma vez aqui no programa. Eu tinha que perguntar para você, essa aqui eu tenho que fazer a pergunta sobre os jogos escolares, que eu acho extremamente importante. A gente vai pro quinto, né? Quinto jogos, ano. Jogos estudantis. Jogos estudantis que acontecem em Goxpé, que foi uma iniciativa, acho que sua, né? Então, que em 97, no primeiro ano do Dr. Eber, tá? Em 1997, ele fez com o Zé Calique o primeiro jogos estudantis. Aí não ocorreu de 98 a 2012. Ficou parado os jogos estudantis quando a gente entende do ensino médio e ensino fundamental, não o ensino infantil. O Jarbinhas retomou em 2013 e vamos para a quinta edição. O sucesso do esporte de Goxupé passa pela retomada dos jogos estudantis, porque você foi, a ação principal é ir onde o atleta está. O atleta é aluno, onde o aluno está, na escola. Isso é fundamental, que todas as escolas sigam esse exemplo. Sim. Todos os municípios sigam esse exemplo. Marcos, obrigado pela participação. Obrigado você, Antônio Cláudio. Não posso encerrar mandando um abraço para Rafaela, minha filha, fez aniversário ontem, Maria Clara, estão em casa ouvindo. Agradecer a todos e estamos à disposição aí. E muito obrigado mais uma vez pelas portas bom abertas. Bom carnaval, meu amigo. Paulo, bom carnaval. Hoje não quis falar, trabalhou demais, né, Paulo? Um abraço, viu? Intervalinho comercial, a gente volta já já, dando sequência aí no programa Expresso de hoje. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.